você tá ouvindo o GugaCast, eu sou o Guga, e aqui do meu lado, Caio Corraine. Olá, personas. E nossos convidados especialíssimos, a galera da equipe INTZ de eSports. Olá, aqui é o Lucas Almeida, eu sou o fundador e CEO da INTZ. E aí, guys, aqui é o Daniels, produtor de conteúdo da INTZ, como streamer e youtuber. Muito obrigado quem tá ouvindo aqui. E eles vão explicar pra gente um monte de coisa sobre eSports, e eles vão contar histórias da vida deles, e vai ser muito maneiro. Mas antes, Caio Corraine, sabe o que eu não vou fazer hoje? Eu não vou falar do grupo secreto do GugaCast. Que absurdo. Eu não vou falar que é só você entrar lá, picpay.me/GugaCash, que você paga 15 pratas e você tem acesso a conteúdo exclusivo todos os dias, e a gente vai cantar a música da caixa. Eu não vou fazer nada disso, a gente faz isso toda semana. Hoje eu vou dar lugar pra falar outra coisa. Tem uma galera que ouve o GugaCash, quer fazer parte, quer apoiar o GugaCash, quer ajudar o GugaCash a crescer, mas não quer assinar por qualquer motivo, porque não quer ter conteúdo exclusivo todo dia, porque não quer usar o Facebook, essas coisas, né? A gente se depara com isso todas as vezes. Exato. Então, eu vou falar aqui outras coisas que você pode fazer para apoiar o GugaCash. A primeira, eu quero trazer de volta o esquema piramidal da brodagem, você lembra? Sim, é maravilhoso. O esquema piramidal da brodagem é muito simples, muito fácil. Você apresenta o GugaCash para 5 amigos seus. Então, esse é o desafio. Apresenta ao longo da próxima semana para 5 pessoas que você conhece o GugaCash e mostra que é legal, que é um talk show, que a gente fala histórias épicas da vida das pessoas e que a gente faz jogos e que é engraçado. Muitas vezes você vai ter que apresentar o podcast em si, o formato podcast. Apresenta outros podcasts também, não tem problema. Pega o Spotify da pessoa, põe ela para seguir. Mas fazendo isso, você vai estar ajudando pra caramba o GugaCash a crescer. E uma outra coisa que você pode fazer também é avaliar a gente no iTunes. Ou no Google Podcasts, ou seja lá onde for que você ouve. Vai lá e coloca lá 5 estrelinhas, coloca lá sua avaliação, faz um comentário positivo pra gente, que ajuda bastante também a gente a ficar mais conhecido e ter mais ouvintes. Beleza? Com certeza. É isso? Parou aqui? Caraca, rápido assim? Foi rápido assim? Vamos pro jogo então? Por favor. Ok, então você sabe que hoje a gente vai ter um jogo novo, né, Caio? Cara, toda semana é isso na minha vida agora, né? Minha vida é isso agora. Eu acordo todo dia, olho pro espelho e falo, é isso que eu sou. O legal é que a gente tá aqui com o Daniels e com o Lucas da INTZ. E eles não sabem qual é o jogo que eles vão jogar. Eles caíram de paraquedas animal aqui. Sim. Então faz assim, solta a vinheta e eu vou explicar pra eles. Com mouse e teclado, ninguém pode comigo. Você nunca vai me ver fitando o inimigo. Tô ganhando muita grana, atração internacional. Pode ver, tá na carteira, jogador profissional. Será que faço rima ou vou trampar de shorts? Esse é o rapper ou equipe de esportes. Lucas, Daniels, seguinte. A gente vai jogar um jogo que se chama Rapper ou Equipe de Esportes. O Caio vai ser o host. Ele vai falar pra gente um nome, tá? Primeiro eu vou, depois vocês vão. E vocês têm que acertar se esse nome é de um rapper ou de uma equipe de esportes. É só isso. Quem acertar faz um ponto. A última rodada vale 1 milhão de pontos. Beleza? Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Guga, Newbie é uma equipe de esportes ou um rapper? Newbie, como é que se escreve? N-E-W-B-E-E. Newbie, equipe de esportes. Certa resposta! Yes! A Newbie é um time chinês de Dota 2, que inclusive ganhou o International, que é o campeonato mais importante do jogo, né? Uh-huh. Que, inclusive, se não me engano, ainda é um campeonato que mais paga no mundo, em todos, né, os eSports e tudo mais. É, eles ganharam em 2014 um prêmio de 5 milhões de dólares. Caraca! Que entrou no Guinness por ser o maior prêmio já oferecido em uma competição de videogames até aquele momento. Já aumentou desde então. Caraca, 5 milhões! Tá acontecendo agora, inclusive, esse campeonato, que é o TI 2018, e a premiação, efetivamente, vai ser maior que essa. É que o Dota, ele faz uma... Eles têm uma sacada bem esperta, assim, que eles disponibilizam skins e coisas dentro do jogo, que se você compra, parte do dinheiro da sua compra vai pra premiação. Então eles colocam, tipo, eles colocam 2 milhões e o resto é só de compras dos jogadores, assim. Então sobe até 10 milhões de dólares a premiação. Se você me falasse que era assim, NU-B, aí eu ia dizer que era rapper. Depois desse campeonato de 2014, um jogador, o Xiao 8, anunciou que ia se aposentar com enormes 25 anos de idade. Caramba, o cara ganhou 5 milhas. É, divide por 5 mais a equipe e tal, ele deve ter ganhado uma graninha legal. É. Se não me engano, um dos jogadores que ganhou um Mundial de Dota, assim, que ele tinha 16 anos. Então, era um moleque de 16 anos que ganhou 1,6 milhões de dólares. Cara. É inacreditável. Vamos lá, agora pros nossos convidados. CJ Fly é um rapper ou uma equipe de esportes? CJ Fly, rapper. Rapper? Certa resposta! Não conheço quem é, mas tem nome de rapper. CJ Fly é um rapper do Brooklyn, né? Ele é filho de uma mãe que nasceu em Barbados e um pai jamaicano. Mas eu só escolhi ele pro jogo porque o clipe de Dope, que é uma música dele, estreou no Pornhub. Não foi tipo na MTV, saca? Foi no Pornhub. Eu ia falar pra você cantar uma parte da letra, mas deixa pra lá. A música era uma transição entre um vídeo e outro do Pornhub, hein? Não, é o clipe mesmo, assim. É... E eu fui assistir e, realmente, ele só poderia ter sido, né, lançado no Pornhub mesmo. A música é ver com o encanador, com o pizzaiolo. Não. Não. Mas é basicamente várias mulheres nuas dentro de banheiras com um monte de maconha em cima delas. Ah, já vi esse vídeo. Mas tá abrindo aqui também. Vamos lá. Guga, próximo aqui. Viper é um rapper ou uma equipe de esportes? Como escreve? V-I-P-E-R. Equipe de esportes. Errou! Ah, droga! É um rapper. Inclusive, assim, é um rapper do Texas, que começou a fazer sucesso em 2008 com uma mixtape cujo nome é uma obra de arte, que é You Cowards Don't Even Smoke Crack. E a parte mais legal desse cara é que, segundo um post que eu vi e tal, em 2014 ele lançou um total de 347 álbuns. Caramba, 2014. Praticamente todos com uma média de 15 músicas cada. Meu Deus. Eu fui ver no Spotify e esse ano ele lançou só 18. É, a produção caiu um pouco, né? A idade vai passando e, né, você não vai conseguindo manter o ritmo, mas, né? O cara é criativo. Não, com certeza. E o legal é que todas as capas dos álbuns dele é uma mulher aleatória de biquíni. Parece coisa de GTA. Sim, parece muito um cara inventado, né? Mas eu fui, cliquei e ouvi, tem uma pessoa falando lá, então acho que é de verdade. Vamos lá. Lucas, Daniels, agora é pra vocês. Vai. Scars é um rapper ou um time de esportes? E aí? Esses nomes são muito... Aqueles... Serve pros dois, né? Serve pros dois. Sempre, esse é o objetivo. Eu acredito que seja uma equipe de esportes. Eu acho que é um rapper. Não, vocês têm que entrar no acordo. Equipe de esportes. Certa resposta! É um time japonês que foi fundado em 2012, que competia de maneira amadora em Battlefield 3. Hoje em dia eles disputam em Call of Duty e CSGO. E o nome é Scars, com Z, porque é justamente para ser parecido com Scars, com S. Porque o objetivo deles é deixar uma marca no coração das pessoas. Profundo, profundo. Japonês é fofo, né, velho? Tudo parece que é um anime. Exato, tem que ter tudo uma justificativa, né, pras coisas. Então, pra última rodada, eu até troquei de PC aqui, troquei de fone, porque, como a gente pode ver, o Lucas tava discordando das minhas ideias, eu prefiro ficar longe dele, então. Faz parte. Então, mas essa rodada agora vale 1 milhão de pontos. Cara, agora que eu me toquei, que se eu ganhar, eu vou ter ganhado da INTZ. Ou se eles ganharem, eles podem colocar lá na página da Wikipédia. Também. Mais uma vitória lá, além dos 4 CBLOLs, tem lá também campeões no jogo do GugaCast. Troféu mais importante da história do clube. Exatamente, rapper ou equipe de esportes. Bom, eles estão ganhando 2-1, mas agora vale 1 milhão de pontos. Então, vamos lá. O nome é Kabum. É uma equipe de esportes ou um rapper? Como escreve? K-A-B-U-M. Posso pedir uma pista, não? Você pode. É ou um rapper ou uma equipe de esportes. Essa é a dica. 50% de chance. Eu vou chutar a equipe de esportes. Certa resposta! 1 milhão e 1 pontos. É, eles ainda podem fazer 1 milhão e 2 pontos. Tô a uma rodada de ser o primeiro campeão do CBRES. A Kabum é uma equipe brasileira de esportes. É, inclusive, eles foram os últimos campeões agora, né, da primeira etapa do CBLOL desse ano. E é muito engraçado porque a Kabum eu conheço como uma loja de peça de computador. E depois de um tempo eu comecei a falar, caraca, peraí, tem um time da Kabum? Aí eu fui vendo, assim, eles estão investindo bastante no esportes. E é bem legal porque a Kabum, desde que ela apareceu lá em 2013, ela tá sendo bem constante, assim, né? Tem alguns anos em que ela fica mais pra baixo, aí cai pro circuito de desafiante, outros que ela ganha, e tá sendo, assim, bem interessante acompanhar a Kabum, e é um ótimo time. O meu medo dessa recomendação foi exatamente isso, a loja. Eu pensei, bah, se ele conhecer, vai ficar muito manjado. Na verdade, eu conheço a loja, mas eu não liguei. O que me fez chutar a equipe de esportes é porque se fosse um rapper, não ia ser com U. Ah, seria com dois O. É. Teoricamente, o time da Kabum é Kabum Esportes, o nome da equipe mesmo. Não é só Kabum. Por causa exatamente disso. É, de toda ação, né? Ele tem o esportes no final, o game. Então ficaria um pouco mais fácil falar o nome inteiro. É. Uma coisa que é importante aí é que Kabum, ela efetivamente, ela é constante. Ela sempre esteve presente, né? Mas ela, pensando em primeira e segunda divisão, ela tem altos e baixos, assim. Ela já ganhou em 2013, e aí teve vários anos seguidos ruins, e agora ganhou de novo. Então ela tá voltando à ativa, assim, como um clube campeão. E era uma equipe rival? Existe isso? É um clube rival, onde, enfim, a gente se enfrenta e um ganha do outro, mas as torcidas, elas não são... A Kabum é considerado um clube com uma torcida tão grande. Então, existem outros clássicos do Campeonato Brasileiro, do CBLOL, mais comuns, da Kabum não faz tanto parte com a NTZ. Vai lá, pra minha vitória, hein, Caio? Vai lá. Vamos lá. Daniels e Lucas, pra vocês. PNC é um rapper ou uma equipe de esportes? PNC é um meme. PNC é um xingamento. PNC é o que eu tô sendo agora, escolhendo isso como... Tem um banco nos Estados Unidos chamado PNC. E eu sempre dou risada quando eu passo na frente. PNC Bank. É. É igual aquela loja de joias que chama Bunda. Sério? Não, você quer um meme ambulante, vai pra Portugal, porque tudo que você lê lá é engraçado, assim. Você lê as coisas, você fica tipo, nossa, por que que isso tá numa placa? Nas lojas, tipo, vendemos pênis e não sei o que, você fica tipo, oi? Tá, Lucas, você sabe? Não tem ideia. E PNC, se for um rapper... Eu acredito que seja um rapper. É, se for um rapper de fora, aí não seria PNC como antigamente, seria, sei lá, alguma sigla no nome do cara. Até brasileiro aí. É, né? Brasileiro, povo zoeiro, não duvido. Tô contigo. Eu acho que é rapper. Rapper. E a resposta está... Exata! Ah, não! Eu cheguei tão perto. Bom... 1.002.000 a 1.001.000. Tá aí, mais uma vitória pra INTZ. Mas pelo menos eu posso dizer que eu sou o vice-campeão. Primeiro CBRS. Exatamente. Um ótimo oponente. E só, né, deixando a informação aí, o PNC é um rapper da Nova Zelândia e eu escolhi ele porque ele lançou um sing chamado Iverson 01, que é basicamente uma homenagem ao Allen Iverson, que é o meu jogador favorito da NBA de todos os tempos. O mais bacana é que eu tava ouvindo a música e tem um momento em que ele cita o Tyronn Lue, que era um jogador do Lakers na época. E aí tem um lance do Iverson que ele dribla o Lue e ele cai, né, tipo, destatelado no chão, o Iverson pula e faz a cesta. Aí depois o Iverson, ele passa por cima dele, que é uma das coisas que se você coloca Allen Iverson no YouTube, com certeza você vai ver esse lance e é muito legal, eu fico muito feliz de ter acompanhado isso ao vivo. Legal, legal. Pessoal, eu aprendi que quando a gente perde o jogo no eSports, a gente manda um GG pro outro time. Então... É, GGWP, que é Good Game, Wild Play. Eu aprendi que quando você perde no esporte, você culpa seu time. Isso é o que eu aprendi nos meus anos nessa indústria vital, hein? Bom, vamos para as histórias? Bora! Antes da gente começar, eu preciso pedir para vocês, lembrar vocês novamente, para que vocês nos enviem histórias para o episódio especial do Dia do Sexo. Então, continuem mandando suas histórias de putaria. Muita gente veio falar comigo essa semana. Ah, ainda dá tempo, eu tenho uma história. Sei que, cara, o pessoal tá transando muito, tá, né, animado para mandar as histórias. Então, mandem lá no cartas@gugacast.com. Também está por vir nosso programa com histórias de médico. Então, mandem histórias, né, de médicos que vocês têm. Por favor, pelo amor de Deus, não anexa foto nessa porra, não. Socorro. E também histórias de nostalgia pro nosso especial de Dia das Crianças, né? Histórias sobre a sua infância, alguma coisa que aconteceu, um presente que você ganhou, qualquer coisa interessante de roubada ou de engraçada que você tenha, manda pra gente. Isso aí, se você quer divulgar o seu negócio ou o que você faz, os seus serviços, coisas assim, você também pode mandar uma história para uma sessão nova que a gente vai inaugurar aqui chamada Jabá Honesto. Então você pode mandar, você conta uma história legal que você fez, de algum bom serviço que você prestou, ou ruim, sei lá, alguma coisa assim, manda, fala, manda os dados todos que a gente divulga aqui. Jabá Honesto. Beleza? Vamos falar da INTC. Bora. Lucas, como isso acontece na vida de uma pessoa? Eu vou fundar uma equipe de esportes. O que que acontece depois que você faz isso? Você simplesmente estabelece um nome, cria um site, você registra o domínio. O que que é fundar uma equipe de esportes? Bom, tem várias histórias, né? O clube, por exemplo, o clube que o Ronaldo Fenômeno é um dos donos, que foi fundado há 16 anos atrás, naquela época de Lan House e tal, e começou com irmãos, e aí a partir disso foi crescendo até virar um clube. Nós somos um dos clubes mais jovens do cenário, ainda que um dos mais campeões, e a nossa história é um pouco diferente das histórias tradicionais, né? Começou tudo basicamente com o sonho de um filho, então meu sócio Rogério, mais velho que eu, tinha um filho onde eles se encontravam de final de semana, e aí nesse final de semana o filho dele ficava no computador o tempo todo, ele falava, pô, vamos dar um rolê aí, né? Vamos no shopping, alguma coisa, ele falava, pô, não posso parar agora. Não tem pause, né, o jogo, então eu preciso jogar aqui. Então ele foi muito esperto e basicamente falou, tá bom, então me explica o seu mundo, né, me explica o que é isso. E o Luan, que é o filho dele, o sócio Rogério, o Luan é o filho dele, que hoje é um dos diretores do clube, mas na época tinha um sonho de ser jogador profissional, atleta profissional de esportes eletrônicos, ele basicamente foi, e foi mais esperto que o Rogério ainda, porque ele foi e falou, ao invés de contar que a magia do jogo funciona assim, que o jogo, o contexto do jogo é assado, ele foi e explicou o negócio por trás. Então falou, ah, tem esse jogador aqui que ele tem uma marca, tem esse clube que ganha dinheiro assim, as premiações dos campeonatos são de, enfim, milhões de dólares, como você falou anteriormente no programa. Então, a partir daí que surgiu a ideia de montar o INTZ. Nessa época, o Rogério e eu, nós já éramos empresários, tínhamos outro negócio em outros setores, nós estávamos negociando o investimento do Rogério no negócio que eu tenho. Uhum. E aí ele não só não investiu no negócio que eu tenho, como me convenceu a montar o INTZ com ele, a gente estudou 4 meses. Confesso que eu, particularmente, não ia entrar até o último minuto aí dos 48 segundos do tempo, né? Quando eu resolvi entrar foi quando eu fui num evento, num pavilhão muito grande de São Paulo, e estava lotado ao ponto de ter pessoas sentadas no chão. Então, uma alta demanda de pessoas por aquilo. Um evento por ano, então pouca oferta. E aí, o grande finale foi quando passou um jogador, todo mundo foi gritando, chorando, rasgando a roupa dele. E eu falei, cara, onde eu tô? O que que é isso? Mas você tem... oferta e demanda, tem paixão, né? Tem esporte, e foi daí que a gente entrou de cabeça na INTZ e foi daí que fundou a INTZ. E qual é o modelo de negócio? Você falou assim, a gente aprendeu o modelo de negócio, né? O Luan explicou pra ele, ao invés de explicar a fantasia do jogo, a ideia por trás do jogo, explicou o modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? É ganhar campeonato? É isso? É ganhar e ganhar a premiação? É mais pra esse lado? Ou existe outras formas de receita também? Dá um passo antes, sempre conto uma analogia para quem não conhece esportes eletrônicos, que é a analogia com o futebol. Uhum. Então, o NTZ Esports Club, ele é um clube de esportes não tradicionais, é um clube de esportes eletrônicos. Certo. Pegando o Flamengo, então, clube de regatas Flamengo, é um clube de esportes tradicionais. Lá atrás, quando ele foi fundado, há mais de 100 anos, uhum, o carro-chefe dele eram regatas, mas ele foi evoluindo e hoje é o futebol de campo. Ele também tem ainda regatas, tem basquete, tem boxe, uma série de modalidades dentro do clube. Uhum. O NTZ, ele tem um carro-chefe hoje, que é o League of Legends, mas a gente tem outras 7 modalidades além do League of Legends, então totalizando 8, 10 times diferentes de outras modalidades, que vai desde o League of Legends, que é o carro-chefe, mas tem Counter-Strike, Hearthstone, Dota, que foi um dos aí que foi comentado no programa já. Então, outras modalidades de esportes eletrônicos. Então, a gente funciona igual um clube, só que é um clube não tradicional, um clube de esportes eletrônicos. E aí, como que funciona o negócio, né? Como que a gente vive? Igual O Flamengo, a única coisa que eu brinco aí é que muda o zero. Uhum. Então a nossa projeção, obviamente, aí é ter cada vez mais zeros, mas hoje realmente muda os zeros. E a nossa construção é essa, né? Então trazer mais personalismo. Então hoje, por exemplo, o nosso advogado é o advogado do Palmeiras, né? Que é o André Sica. E o André Sica já fez um trabalho com a gente no começo, nosso clube tem 4 anos, uhum. onde todos os contratos hoje são CLT com base Lepelé. Uhum. Eu até brinco que é igual o contrato do jogador do Palmeiras. A única diferença é que, ao invés de ele ganhar uma bola, uma chuteira, ele ganha um mouse e teclado. Uhum. Então, hoje, o cenário ele é muito profissional. Até falo bastante aí que a gente é o segundo maior esporte, só que ninguém sabe. A gente é o segundo maior esporte em praticantes e em observadores, em quem assiste. É mesmo? Só que ninguém sabe. Esse é o nosso desafio. Então, mas eu ia te perguntar isso. O modelo de negócio de um clube esportivo em qualquer lugar do mundo é vender ingresso, vender direitos de transmissão para TV, vender merchandising, né? E no caso do Brasil, especificamente, que é um pouco diferente, tem ainda o fato de você ser sócio, dele ser uma associação atlética, né? De você ter sócio do clube, etc. Ainda tem mais essa característica aí. Você já tem isso sendo negociado com televisão e tem ingresso para assistir? Existe tudo isso também? É, essa é uma diferença bem grande entre os dois clubes, né? Uhum. A NTZ é uma empresa, né? Tem donos e sócios. Vai numa linha de empresas dos Estados Unidos, né? Então, de basquete, de uhum. beisebol, são donos. Aí você passa de dono, vira ligas, etc. No Brasil, o futebol, ele é uma gremiação. Então, ele muda de diretor a cada 3-4 anos, de acordo com o estatuto, etc. Então, tem essa diferença. Mas como a gente vive de receita, então tem patrocínio, compra e venda de jogadores. Uhum. Então o Brasil já exportou, já importou, a gente é muito importador de jogadores de League of Legends, de atleta de League of Legends da Coreia, da onde é o melhor, onde tem os campeões mundiais, né? Uhum. Então a gente tem também licenciamento de produtos, premiação, tem alguns caminhos de discussões, existiram vendas de direitos de transmissão, hoje a gente passa em quase todos os canais de televisão, rádio, então... A gente está trabalhando fortemente para que não seja só do público-alvo de 13 a 25 anos o conhecimento que a gente é o segundo maior esporte, sim, que também o resto do público conheça, por exemplo, estando nesse programa falando com seus ouvintes. Legal, mas até para que o pessoal possa acompanhar também, isso já está sendo transmitido na TV tradicional, normal, ou a transmissão é no Twitch, é no YouTube? Como é isso hoje? Então, por exemplo, todo final de semana passa no Sport TV, passa o Campeonato Brasileiro League of Legends. Legal. Então, a audiência lá, ela ainda é menor que nos canais da Twitch, etc. Porque, por exemplo, a última final do Brasileiro teve 2,6 milhões de pessoas que assistiram em um dia. Então, pensando em audiência, isso é 1,3% da população brasileira, né? Isso, em canais de BOP, a gente bateria alguns programas bem conhecidos aí. Uhum. Então, realmente a audiência ela é muito grande. E aí hoje passa no Sport TV, passa na ESPN, todos os canais de televisão tem algum tipo de programa diferente, alguma cobertura. Existe uma demanda muito grande, existe, né, esse interesse por assistir. Só que o online é onde cada vez as pessoas estão mais e nosso público-alvo nasceu dali. Eu até falo bastante que o eSports, ele é o único esporte que nasceu do digital e tá indo pra televisão, né? Uhum. Então, se você pega o rally, se não tiver televisão, ninguém assiste, porque o carro passou uma vez e acabou, né? Você nunca uhum. vai ver o carro se tiver ali na hora. Então, precisa ter televisão para realmente ser um esporte com audiência. E aí tem outros exemplos, o futebol, né? O futebol nasceu dos estádios, aí foi pra televisão, e hoje tá aí nos canais digitais, tem transmissões no Facebook, YouTube, uhum. mas ele tá usando o digital como uma plataforma. A gente é o único esporte que nasceu no digital e tá usando o offline como uma plataforma de divulgação. Legal, mas mesmo com esse volume enorme de audiência e de praticantes que você falou, ainda existe a ideia de que isso é um nicho? Porque eu trabalho com canais de YouTube, com creators na internet em geral. E a gente tem alguns canais que tem também milhões de views por episódio, que tem dezenas de milhões de assinantes, mas ainda assim só aquele público conhece. Quando você vai para o grande público, quando você vai para a massa geral, assim, o cara nunca ouviu falar. Existe essa característica ainda no esporte ou você acha que isso já está mudando, assim, já está algo... Porque eu sei que teve uma história do Galvão Bueno narrando um jogo, tem umas coisas assim, né? Sim, tem umas histórias nessa linha. O grupo, o Globo, né, ele acredita muito no esporte, então ele vem fazendo uma série de programas para realmente acontecer o que você está falando, que hoje realmente ainda tem muito espaço para crescer, tem muito o que acontecer nesse sentido. Você pega hoje os pais de um jogador amador ali de esportes, né, um aficionado, um praticante, o pai não sabe que ele está praticando esportes, normalmente... Ele olha e fala, pô, meu filho tá no computador, não sei o que ele tá fazendo, e acaba tendo essa barreira. Então, pra gente, tem que ter essa conversa, e ela acaba sendo um pouco mais fácil já que os filhos estão ali. Então até brinco que nossa projeção é que a gente consiga fazer com que o esporte seja o programa de domingo e de sábado da família. Então, em vez de a novela e o futebol, que o pai traz pro filho, o contrário, né? O filho trazer ali, ó, vamos ligar no Esporte TV e assistir juntos o esporte. Mas esse é o desafio, obviamente. Eu não posso esconder que, por exemplo, no começo, quem conhecia, quem rasgava a camiseta dos jogadores, era normalmente quem é muito aficionado, tá no dia a dia ali acompanhando. Hoje, o Daniels vai no metrô, ele tá no shopping, ele é abordado constantemente, né? Eu acho que também os youtubers, como você mencionou, tiveram um processo assim, né? Antes, só no YouTube, naquele mundo de quem frequentava, assistia o canal dele e os vídeos dele. E aí começou a aparecer YouTube em propaganda de TV, em programa de TV, começou a ter essa audiência toda, e aí acaba que a grande massa também conhece. A gente tá nesse processo, na minha visão. É um processo de alguns anos, mas a gente tá participando dele agora. E uma coisa que eu acho que é até interessante para pegar esse gancho do que você tava falando agora dessa relação com os pais e tudo mais... Eu sei que o Daniels, ele teve que dar uma enganada nos pais, assim, em relação a grana. Como é que foi isso, assim, a sua questão? Porque a gente falou bastante do Lucas, que, né, é um dos fundadores da INTZ e tudo mais, CEO. E o Daniels, você era pro player, né, você era reserva do time de LoL. E agora, né, você tá focado na parte de streaming. Mas então, conta pra gente essa questão da relação... com os seus pais, no sentido de como contar isso para os seus pais. Olha, essa aqui é a minha profissão, porque eu fui jornalista de videogame por muitos anos, e eu sendo jornalista, já era impossível de explicar pro meu pai. Impossível. Eu tava... Se eu falasse, eu sou jogador, aí que já desencana. Eu já tava pensando que a minha primeira história ia ser história de sexo aí pro programa de vocês. Quando você falou, eu já fiquei pensando, nossa, tem uma para contar. Mas... Pô, manda pra gente. Mano. A gente deixa você anônimo, a gente não conta pra ninguém. Aí não tem graça. Quando eu comecei muito cedo, assim, nesse cenário. Eu não chego a ser do público mais velho, assim, dos streamers, youtubers mais velhos do jogo, que começaram lá por 2012, bem quando o jogo tava entrando em hype aqui no Brasil, assim, entrando num foco muito grande. Porque eu não tinha internet nem PC pra fazer isso. Eu venho de uma cidade com 10 mil habitantes, então... Você vem de Mococa também? Mococa tem 80 mil. Mano, eu morava em Terra de Areia, Rio Grande do Sul, a capital do abacaxi, velho. Que legal. Então, tipo, tinha 10 mil habitantes. Meu canal hoje do YouTube tem 234 mil, ou seja, eu já tenho algumas vezes a mais aí do que habitantes da minha cidade. Qual o nome da cidade, de novo? Terra de Areia. Terra de Areia? É. Então, a gente, toda vez que alguém traz uma cidade... pequena pro programa, a gente pede, se tiver um ouvinte em Terra de Areia, por favor, manda um alô pra gente aí no Twitter, no Facebook, pra gente mostrar que a gente também alcança Terra de Areia com o GugaCast. Ok. Exato, essa semana umas pessoas ficaram muito felizes que a gente mencionou Patos de Minas. Sim, verdade. Nossa. E o glorioso Correio Patense. É verdade. Aí, como eu não comecei tão no início assim, eu só jogava por diversão, eu passava muito tempo em cima do jogo, até que um dia eu percebi que eu tava num nível alto, assim, eu cheguei a alcançar top 100 do jogo, top 80. Caraca. E daí foi quando eu comecei a ver que tinha campeonatos desse jogo, eu comecei a ver que pessoas jogavam campeonatos, e eu comecei a pensar, pô, será que eu consigo isso? E eu comecei a ver que tava tendo campeonatos do Brasil, aí em 2014, eu tava começando a fazer um pouco de conteúdo pro YouTube, porque eu tava com uma internet um pouquinho melhor, mas ainda não dava certo, assim, demorava muito pra renderizar vídeo, eu não conseguia fazer stream porque ficava... A internet muito ruim, não dava pra jogar. Aí teve o Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, que era onde eu tava morando. E eu fui lá ver. Aí eu conheci pro players, conheci pessoas desse cenário. E fui me interessando cada vez mais por isso. Aí quando eu comecei mesmo, eu jogava campeonato. Pô, eu tinha que treinar durante a semana, jogava todo final de semana um campeonato. Demorei 3 meses pra ganhar um campeonato. E quando eu ganhei, demorou 3 meses pra entrar o dinheiro e entrou, tipo, $100. Então... Pô, parabéns. É, não era algo viável em dinheiro, assim, naquela época. Sim. E como eu só jogava, eu falava pros meus pais, pô, eu quero trabalhar com isso, né? E os meus pais falavam, pô, pra trabalhar você tem que ganhar dinheiro. Aí eles não deixavam eu focar no que eu queria. Tanto é que eu tive proposta pra ir pra time do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro. Eu tive proposta de vir pra São Paulo, que é onde eu tô morando hoje em dia. Só que eu tinha que mudar, eu tinha 18 pra 19 anos, assim. Eu tava quase entrando na faculdade e meus pais não queriam isso. Eles queriam muito que eu entrasse na faculdade. e eles acabaram vetando, não deixaram ir. E como eu não consegui entrar num time profissional quando eu tava no ápice, assim, quando eu tava jogando bem e podia, eu acabei desistindo dessa ideia. Eu entrei pra faculdade, parei de focar em jogar e comecei a jogar em produzir conteúdo, porque produzir conteúdo eu podia gastar menos tempo naquilo, né? Eu fazia um vídeo por dia lá, demorava meia hora pra fazer, meia hora pra editar, ou fazer algumas horas de stream. E à medida... acho que eu tava no meio da faculdade quando minha internet melhorou a ponto de eu começar a poder streamar, assim, de streamar sem a transmissão ficar caindo. E comecei a ter meus primeiros viewers. Me lembro até hoje que eu tava, tipo, com 20 pessoas assistindo, 20 espectadores, 30. E daí eu recebi um host, que um cara com mais viewers que eu mandou os viewers dele pra minha live. Ele mandou, tipo, 115 pessoas. E essas 115 pessoas ficaram na live, ficaram um tempão lá assistindo. E foi quando o meu canal começou a crescer por causa da minha pegada didática, que era uma coisa que até hoje ainda não tem muito no Brasil, que é alguém que se dispõe a fazer um conteúdo didático, a ficar respondendo as pessoas, a ficar lendo aquelas perguntas de quem tá começando a jogar e ficar explicando e tudo mais. Aí, mesmo assim, quando eu comecei a crescer, eu ainda não tava ganhando muito dinheiro. Eu fui pegar meu primeiro patrocínio, assim, eu tava ganhando R$500 por mês, R$400 por mês. Uhum. E chegou no momento que eu tive que falar pros meus pais que eu não queria voltar pra faculdade. Acabou o primeiro semestre, eu tava odiando, eu tenho depressão, tava, tipo, entrando em crise, tava passando mal, assim, fazendo faculdade. E falei pros meus pais, porra, eu não quero mais. E eu tô ganhando bem agora com as streams, tô começando a ganhar dinheiro, tô ganhando aí uns R$2.000 por mês, 1.500, e eu já consigo me virar. Então, se vocês não quiserem apoiar o que eu faço, eu vou ter que sair de casa. Só que eu tava ganhando R$400, assim, se meus pais tivessem falado, beleza. Beleza, saí de casa. Aí eu tava, tipo, na ponte lá, fazendo stream. Mas eu meti o louco mesmo, porque eu não queria fazer faculdade e meus pais não queriam que eu ficasse em casa o dia inteiro jogando. Pô, no último ano de cursinho, que era o ano que eu ainda tava tentando, antes de entrar na faculdade, que era o ano que eu ainda tentava profissional, eu e meu pai, a gente saía ao mesmo tempo. Ele pra ir trabalhar e eu pra ir pro cursinho. Eu acho que eu já contei isso pro meu pai, não tenho certeza, mas se meu pai escutar isso, vai ficar feliz de saber. Eu entrava numa cafeteria que, por onde meu pai passava pra ir trabalhar, pedia um cappuccino e ficava esperando meu pai passar. E meu pai passava pra ir pro trabalho e eu voltava pra casa pra jogar, assim. Tipo, eu não ia mais pra aula, tipo, eu não aguentava mais, assim. Todo dia que eu ia pra aula, eu passava mal de raiva. Aí eu comecei a ficar em casa, tipo, ah, não, vou ficar jogando aqui. E foi quando eu comecei a produzir mais conteúdo e trabalhar com isso mesmo. Tá, mas e aí você falou que você é um streamer. Essa é a hora de eu perguntar o que é ser um streamer. É, então, streamer é basicamente o meu trabalho gira em torno de live streams. Qual que é a diferença entre um streamer e um youtuber? O youtuber, ele tá gravando o conteúdo dele, ele vai colocar lá no YouTube e se você quiser assistir amanhã, quiser assistir daqui a um ano, você assiste, sabe? Certo. E tá o conteúdo pronto ali. Qual que é o lado negativo do YouTube pra mim? Você não tem interação direta com o público. E como o meu canal é didático, às vezes eu preciso reexplicar alguma coisa ou tirar a dúvida de alguém. Então eu tenho muito conteúdo pro YouTube, como eu falei, eu tô com bastante inscritos lá até, 234 mil. Legal, parabéns. Mas o meu foco é nas live streamings, que é o conteúdo ao vivo. Então o que muito streamer de LoL faz é pegar a live, pegar um compilado da stream e colocar no YouTube. Uhum. E que o nosso trabalho gira em torno disso. Hoje, como tinha o podcast, eu acabei fechando a stream mais cedo, eu fiz 6 horas. Uhum. 6 horas e meia. Uau. Mais contando com o que eu fiz de madrugada, eu tento fazer 8 horas por dia, que eu tento fazer 2 streams de 4 horas. 8 horas? É. Maluco, cara. 8 horas jogando, 8 horas trabalhando, pô. Tipo, como eu levo como emprego, a questão da stream é que tem muito disso. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, porque você ganha em quantidade de pessoas te assistindo por hora, quantidade de pessoas se inscrevendo. Ontem eu liguei a stream, era 9 da noite, fui até as 3 da manhã. Fora a stream que eu tinha ligado da 1 da tarde até as 7 da noite, então já tinha dado 6 horas ontem. Deu mais 3 horas à noite, 3 horas essa madrugada e 6 horas hoje. Então, contando esses 2 dias, eu devo ter feito umas 20... Não, quantas? Me perdi. Umas 18 horas de live. Então você transmite você jogando LoL com outros jogadores, mas não competindo. Então você não... Ser um streamer significa que você não tá jogando competitivamente, esportivamente, é isso? É, o jogo normal, é o jogo que todo mundo joga. Eu entro lá pra jogar filas ranqueadas, que é a fila que você vai subindo no ranking do jogo, e tá eu e mais 9 pessoas jogando e a minha média de viewers assistindo. Hoje à tarde tinha 1.300 pessoas. E é no YouTube? O máximo na stream hoje. Não, é na Twitch. Na Twitch? É. E você publica isso no YouTube depois, como você falou? Um compilado? É, às vezes eu publico algum compilado, mas eu me considero youtuber mesmo porque eu faço conteúdo direto pro YouTube. Então, quando eu acho que tem algum conteúdo que é legal de se explicar pro YouTube, eu vou lá, gravo, tenho meus editores que colocam lá daí. Legal, cara. Mas antes disso, você falou que você chegou a jogar, você chegou a ser um jogador profissional, né? Sim. Foi como eu falei, é que o cenário para competitivo acaba sendo bem difícil de você entrar, porque além de você ter que ter muita dedicação, você tem o seu foco em cima daquilo, de jogar o dia inteiro, sempre estar competindo, fazer teu nome aparecer, acaba sendo diferente e mais pesado do que produzir conteúdo. Eu digo que ser jogador profissional assim exige que a pessoa tenha paciência e um foco muito grande. E eu acabei não tendo isso, foi o que eu falei. Quando eu tive uma oportunidade de ir pro Campeonato Brasileiro, eu tive essa oportunidade e não deu certo. Então, à medida que não deu certo, eu simplesmente coloquei na minha cabeça que não era pra ser, assim. Eu acabei desistindo e foquei em produzir conteúdo apenas. Entendi. Eu cheguei a entrar como reserva da NTZ, mas quando eu entrei como reserva, eu já era conhecido por ser streamer e youtuber. E o reserva, mesmo sendo reserva de uma equipe, você acaba tendo que treinar. Então eu teria que treinar 5, 6 horas por dia com o time, mais revisão de treino, e à noite fazer a stream. Então, como eu já havia meio que desistido do sonho de ser pro player, assim, eu tive esse sonho por muito tempo, eu já tinha criado minha fanbase pra streams, o povo ficava meio chateado quando não streamava. Até hoje tem cobrança, assim, tem final de semana que eu viajo que o pessoal fica mandando mensagem em todas as redes sociais. Pô, você não vai streamar? Nossa, achei que ia ficar em casa vendo sua stream. Nossa, isso rola direto. Ainda mais quando o teu público se acostuma a você fazer conteúdo sempre naquele mesmo horário, assim. Como eu tava streamando muito final de semana, tem gente que só pode assistir final de semana por causa de alguma rotina e chega lá pra te ver, você não tá online e o cara acaba ficando chateado. E quando você sai na rua, a galera te reconhece, coisa assim? É, então, o Lucas tinha comentado antes e como eu tava ouvindo ele comentar, eu não falei nada, mas a última vez que eu fui no shopping, eu tirei foto dentro da C&A, aí com os molequinhos que vieram conversar e tirar foto. Aí eu tirei foto com um dos atendentes da C&A, que ele reconheceu o time da INTZ, e eu acho que mais uma outra hora no shopping lá também me chamaram pra conversar, assim. Pô, e você fez um cartão C&A, não? Não fiz. Sacanagem. Nessa linha, tem uma história engraçada com o Rogério. Ele tava atrasado num voo, e aí o atendente reconheceu, porque ele tava com uma polo que a gente usa, né, quando tá em evento, assim, da NTZ. Uhum. Reconheceu, ajudou ele a conseguir não perder o voo. Ele chegou lá, que a gente, enfim, tava fazendo uma série de atividades num evento da Riot. O cara que chegou lá, ajudou ele a carregar, conhecia a NTZ, ele teve problema entrar no evento, o cara da recepção conhecia a NTZ, então assim, ele conseguiu basicamente ser ajudado em 4 coisas que estavam de ajuda em questão de 24 horas, por 4 pessoas conhecerem a NTZ. Então acho que no público-alvo, assim, a gente é bem conhecido. E uma coisa que eu queria até aproveitar da fala do Daniels, e mais uma pergunta para você, Lucas. Qual seria mais a função dos streamers para a INTZ como clube? Porque, né, você tem os jogadores, você tem a parte da comissão técnica, ou seja, o pessoal que vai assistir a partida dos outros times, então traz informações, esse tipo de coisa. Qual a função dos streamers para uma organização como a INTZ? A primeira função, ela é histórica e cultural, assim. Então, os atletas, eles sempre usaram a plataforma da Twitch como uma fonte de receita. A história do Daniels conta bastante isso, né? Ele gostava de jogar, mas pais ficavam insistindo para ele ganhar dinheiro. Então, a Twitch sempre foi uma possibilidade de receita para os atletas. Para o INTZ, ela é importante porque, mais do que, por exemplo, uma entrega padrão para um patrocinador ou para uma ação comercial, de colocar o logo no uniforme e aparecer na TV, mais do que isso, a gente é digital. Então, no digital, você consegue fazer entregas muito maiores e muito melhores, né? Então, por exemplo, a PicPay, que é o nosso maior patrocinador hoje, a gente tem a entrega padrão, que é a entrega de marca, vamos dizer assim, onde a gente aparece no Sport TV, aparece na Twitch, aparece nos canais online, nas redes sociais, e tem a entrega padrão. Mas a gente consegue contar histórias muito melhores contadas, explicar como funciona o aplicativo deles, como você consegue enviar, receber dinheiro de uma forma muito fácil e comprar, enfim, jogos de maneira muito fácil com os streamers. Então, durante as transmissões, que são o trabalho dele ali, né, de 8 horas que a Daniel estava contando, ele consegue contar o que é o PicPay para toda a fanbase dele. Então, eu até brinco, funciona muito parecido com os youtubers, né? Só que o youtuber, ele é muito atemporal, que você conta, né? Numa live stream, você vai contar algo muito mais no momento, né? Pegue agora o aplicativo e envie um dinheiro pro seu amigo. Quem fez aí me mostra. Alguma coisa assim. E a pessoa não tem muito como sair daquela mensagem na hora. Então, a nossa conversão com os influenciadores, com os streamers, ela é muito alta. E também porque é uma forma de divulgar, entender os praticantes de esportes eletrônicos, né? Pros jogadores amadores. Também, de repente, tem uma modalidade que a gente não tá, conseguir atrair novos fãs. Então tem uma série de funções, mas ela vai na linha bastante de marketing. Sim, total. Não, agora eu entendi completamente. Porque eu tava naquele negócio de tipo, ah, ok. Eu entendo, né, a função de cada uma das peças, por exemplo, numa gaming house, o pessoal que tá envolvido na operação. Aí quando, né, veio aqui, ah, não, porque o Daniels é o streamer da INTZ. Peraí, calma. Como? Por quê? Aí, agora que você me explicando, agora sim, faz todo sentido. E é interessante também pra todo um trabalho de branding, né? Querendo claro. Ou não, né, as pessoas são ali atingidas e impactadas pela INTZ o tempo todo, quando elas estão acompanhando o Daniels. Com certeza. Obviamente, os atletas profissionais, a rotina deles de treinamento é uma rotina bem intensiva, né? Eles treinam 8 horas por dia. E quando eles estão no campeonato, é quase impossível a gente tirar ele da rotina de treino e dos campeonatos, da hora de descanso, para fazer entrevistas, fazer ações de marketing. A gente prefere focar e continuar empilhando troféus no nosso estante. Por exemplo, agora a gente está no meio de um campeonato, né? Inclusive nos próximos dias aí a gente vai ter uma final importante com a nossa equipe do Circuitão, que é a Série B. Então, eles estão bem focados nisso. A gente tem 60 atletas profissionais com base no contrário do Lei Pelé, então totalmente legal e é uma profissão na carteira, né? A carteira do atleta profissional está lá. É atleta profissional de esportes eletrônicos, né? A carteira CLT, a carteira de trabalho. Então isso é uma coisa que te rompeu algumas barreiras aí, alguns paradigmas. Então, Caio, como você falou, cara, explicar essa carteira profissional em casa, atleta profissional de esportes eletrônicos, não deve ser algo fácil, cara, para essa galera. Isso é muito mágico pra mim, na verdade, porque, tipo, se eu quisesse mentir não mentir, mas pra minha avó, nunca falei que eu era jornalista de videogame pra minha avó, sabe? Eu falava, não, eu sou jornalista de entretenimento. Pronto, eu não menti. Mais fácil. Só omiti uns detalhes que eu não queria discutir, sabe? Ela, você fala de música? Falo, sim, claro que eu falo. Mas pro player, ele não pode nunca, de maneira nenhuma, tipo, fugir disso. É muito viver no futuro, cara. Não, eu trabalho com empreendedorismo e entretenimento online, mano. É o que eu falo pra qualquer pessoa que eu não tô a fim de entrar no assunto, assim. Quando eu entro em Uber, que às vezes eu entro em Uber, tô em ligação. Desses dias um motorista do Uber escutou. Até, mano, eu vou contar essa história, porque se ele estiver escutando, eu quero dar os parabéns pra esse cara. Ele escutou eu falando, assim, que não, semana que vem viajo pra Vitória, na outra semana eu vou pra Curitiba, na outra semana eu volto pra Porto Alegre. Aí ele perguntou se eu era músico pela quantidade de viagens. Eu falei, não, eu sou youtuber, tô viajando pra uns eventos aí e tal. Aí ele começou a entrar nesse assunto de youtuber de jogos, aí o motorista do Uber falou, nossa, que bacana, eu quero comprar um daqueles consoles de motorista pra jogar jogo de dirigir, assim, pra jogar aqueles jogos de simulador de ônibus. Eu falei, mano... Caralho! Que, velho? Que maneiro! Um negócio novo, inovador. O cara ama dirigir, velho. Cara, esse seria um bom e-sport, hein? Fórmula Truck Online. Tá aí uma boa ideia. Mas eu já falei, isso é um assunto que eu sempre entro, a galera fala... Nossa, mas que idiota, você considera esse trabalho, você ganha dinheiro jogando online. Eu falo, mano, qualquer coisa que você tem pessoas interessadas e pessoas assistindo, você vai ganhar dinheiro. Depois que eu vi no Caldeirão do Hulk, que tinha um campeonato de empilhar copo, eu só larguei de mão, velho. Qualquer coisa que tenha uma fanbase, que tem pessoas que torçam e tem pessoas que invistam, vai gerar renda. Eu concordo com você, mas peraí, existe pro player de empilhar copo? Existe. Você nunca viu no programa do Caldeirão do Hulk? Eu já vi uns vídeos assim, mas eu achei que era só um lance... Não, tava tendo um campeonato. Eu vi isso, eu tava começando nesse meio. Acho que eu falei pro meu pai isso. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, a gente tá vendo um programa de um garoto de 12 anos empilhando um copo pra ganhar um campeonato de 50 mil reais e você acha impossível ganhar dinheiro jogando online. Eu acho que tem outro exemplo que é até mais claro, cara, que é o automobilismo, a Fórmula 1. É um esporte completamente dependente da tecnologia. Então, assim, ele é basicamente uma competição de tecnologia que tem que ter um piloto ali por trás. Mas ele é totalmente dependente do que o tanto de botão que esse piloto aperta ali no volante dele, a interação que ele tem com o resto do time dele, porque é um esporte de equipe. O cara é o piloto, é ele que tá ali na frente, mas tem toda uma equipe por trás, competindo ali também, garantindo performance do carro, escolhendo a melhor hora de parar, fazendo estratégia, etc. Então, assim, e é uma coisa que ninguém questiona mais. Se isso é interessante ou não, se faz sentido ou não. Já existe há tanto tempo que virou normal. Então, é um esporte que é basicamente uma equipe de tecnologia que tem um capitão ali, tem um piloto que tá ali à frente, fazendo a parte principal do trabalho. No fim das contas, é isso. É uma competição baseada em tecnologia. E se você transportar isso para os jogos eletrônicos, é a mesma coisa. Existe campeonato de corrida onde você está pilotando do seu computador. Exceto pelo fato de que o cara não está correndo um risco de vida, é basicamente a mesma coisa. A habilidade que o cara tem que ter é mais ou menos a mesma. Falei correndo risco de vida, mas assim, não tem o estresse, não tem toda a preparação física que o cara tem que fazer ali. Mas de resto, o conhecimento que ele tem que ter de pista, de funcionamento do carro e etc, é basicamente o mesmo. Então acho que essa seria uma boa comparação, sabe? Ó, é igual a Fórmula 1, cara. Sim. O que acontece ainda é essa questão do preconceito, né? Como é algo novo, tipo, é normal, principalmente o pessoal mais velho, não entender. E isso é algo que vai se moldando, querendo ou não. Porque a gente joga, eu jogo, conheço pessoas mais velhas que jogam, pessoas mais novas que jogam. E à medida que vai passando o tempo, eu não vou deixar de jogar. Eu joguei minha vida inteira, jogava 10 anos atrás, daqui 15 anos vou estar jogando. Então, meus filhos, filhos dos meus amigos que vão vir, acho que todo mundo vai ser influenciado a jogar e o cenário de esportes vai ficar cada vez maior, assim. Eu não acho que esportes vai sumir nunca, mas eu acho que esportes vai ter um espaço muito maior futuramente. É, porque vai, eu acredito que vai normalizar, né? Que nem você falou, quando eu estiver no meu tempo livre e minha filha estiver, sei lá, me vendo em casa, ela vai parar, o que, que o meu pai faz no tempo livre dele? Ah, ele joga. Aí, ah, pô, eu posso me interessar, eu posso assistir, eu posso jogar com ele, eu posso falar pra ele me ensinar, esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que meu pai tentou, de todo jeito, me transformar em um puta fã do Palmeiras, e hoje em dia nem assisti futebol, eu assisto. Mas isso é uma coisa interessante, porque, que nem o Guga tava falando, né, da questão da equipe de Fórmula 1, que tem um monte de gente envolvida e tudo mais, o Lucas tava falando de como a INTZ é organizada, e tipo, só de jogadores tem o quê? Umas 60 pessoas. Mas essa galera mora toda na INTZ? Mora no QG de vocês? Não, não. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar que de LoL, os jogadores que moram na GH aqui no QG tem, acho que uns 18, 19 jogadores. Bom, na INTZ o que a gente tem basicamente são 60 atletas profissionais, 20 pessoas que trabalham diretamente com o clube, o que a gente chama de staff, e mais 20 pessoas que são pessoas que trabalham diretamente, desde advogado, contador, enfim, agência. Então a gente tem mais ou menos 100 pessoas que trabalham hoje dentro do NTZ. Caraca, é uma empresa enorme já. É bem grande, assim. E nessa linha a gente tem então 60 atletas, e esses atletas eles têm umas 10 equipes, então tem atletas que são os atletas de modalidades que são carro-chefe, como League of Legends, que aí eles moraram no centro de treinamento, etc. Tem um motivo maior, que a gente consegue dar dedicação deles muito maior. E tem alguns que são os profissionais que jogam de casa e vêm nossos training centers, que são como um ambiente de treinamento ali para treinar intensivamente com os outros companheiros de equipe deles que jogam de casa, mas vem aqui antes de um, por exemplo, uma classificatória para o Mundial da modalidade dele, que aí são modalidades que são menores. Então, pô, como a analogia do Flamengo que a gente fazia, regatas provavelmente tem uma outra demanda, uma outra audiência que boxe, que futebol, uhum. Com certeza, uhum. De futebol tem uma outra audiência. Então, vai nessa linha, assim, o que tem mais audiência, a gente tem maior investimento. Dentro da Steph, a gente tem desde fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfim, toda a cadeia aí de profissionais de saúde, até mesmo pessoal de marketing, de criação, financeiro, enfim, como uma empresa normal, né? Então a gente tem dentro da staff 20 pessoas que funcionam tanto como suporte aos atletas, como também suporte aos atletas, mas mais na parte comercial, de marketing, etc. Isso parece muito filme futurista, não é? Não é? Tipo Jogos Mortais. Tem toda uma equipe junta treinando o dia inteiro. Por que você foi comparar logo com Jogos Mortais? Não é Jogos Mortais, Jogos Vorazes. Melhorou muito agora. pô. O Lucas é tipo Jigsaw lá dentro. Então, mas qual a idade dessa galera que mora aí? Cara, bem na linha do público-alvo, assim, é 3 a 25 anos, né? O NTZ, ele é uma torcida um pouco mais maior de idade, vamos dizer assim, uma torcida um pouco maior, e ela tem a faixa etária entre 18 a 25 anos. Então tem atleta que tem 17, 18 anos, tem atleta que tem 25. E como que é o treinamento deles, assim? Porque no esporte convencional, no esporte tradicional, parte do treinamento é físico. É o cara ir levantar peso, nadar, coisa assim. Como que é? O cara ficar levantando peso com os dedos? O jogo do LoL ele é basicamente dividido em duas coisas, que é a parte mecânica e a parte lógica, a parte noção de jogo. Então, a parte mecânica é realmente você jogar. Quanto mais você joga, mais você desenvolve reflexo e tudo mais. Aí tem a parte mecânica que envolve, a gente tem aqui fisioterapeuta, né? Então, pra não machucar a mão, não machucar o punho, não ficar contundido e não poder treinar, acaba tendo isso também, porque querendo ou não, o cara fica sentado jogando durante o dia, né? É, pois é. E tem a parte de treinar a noção do cara, que é pra isso que tem o coach, que é o técnico da equipe, que eles pegam replays, ficam assistindo, ficam jogando entre eles e ficam analisando os treinos. É, mas isso deve ser muito louco, cara, porque o cara fica fazendo isso 8 horas por dia, vocês falaram, né? Esse tipo de treinamento. Então, o treinamento tático, o treinamento... O que seria o equivalente num esporte coletivo? O treinamento com bola, ele acontece muito mais, né? Porque, assim, num time de futebol, se o cara joga 2 vezes por semana, ele treina com bola mais uma. O resto, ele tá ali só cuidando do físico. E no esporte, não. O cara fica jogando, o cara pode jogar o dia inteiro, né? É fisicamente possível fazer isso. Deve ser uma loucura, assim. A diferença entre um pro player e um jogador convencional deve ser muito, muito mais distante, assim, se o cara treina desse tanto. É porque o foco de treino de um pro player é direcionado, né? Às vezes um cara que tá em casa joga 15 horas por dia, mas esse cara que joga 15 horas por dia não joga melhor do que um pro player que joga 8 ou 9. Uhum. E tem a questão do treino que a gente comentou do pro player, é que ele treina durante 8 horas. Tipo, o tempo de treino dele é isso. Ele vai treinar 5 horas jogando, 3 horas vindo replay... Mas ainda depois disso, ele continua jogando, só que sem estar em treino. Então, ele tá jogando de uma maneira mais livre. Uhum. Acontece que pro player tem até isso. Eles jogam no próprio tempo livre deles pra testar as coisas e tudo mais. Eu queria trazer um pouco de causos aqui. Quais são os causos, assim, da vida de um time de esportes? Bom, eu vou contar uma. Se você quiser contar outra, Denis. Uma que eu tenho, que tem até a ver com muito futebol, na loja que eu tô fazendo. Em 2015, a gente foi campeão brasileiro. Em um desses torneios que a gente ganhou, a gente foi na Turquia disputar uma final com o time turco, pra ver quem era o time que iria pro Mundial. E esse time turco era o Beşiktaş. Então, o Beşiktaş, assim como tem no Brasil também, que o Flamengo tá dentro, o Santos, etc. Uhum. O Beşiktaş também é um time referência de esportes, além de ser um time muito conhecido por esportes tradicionais. Uhum. Então, diferente do que a gente faz, que a gente é um clube de esporte eletrônico, ele é os dois, ele é tanto tradicional como eletrônico. E nessa linha, nós fomos pra Turquia e a gente ficou no anfiteatro com 4 mil pessoas. Todos turcos, eu era o único brasileiro lá que não estava jogando, o resto todo mundo estava jogando, que eram meus atletas. Uhum. E o Beşiktaş levou, a torcida do Beşiktaş é conhecida por ser apaixonada e por ser louca, né, pelo time, faz as cantorias deles, o que eles enchem de estádio, é absurdo, assim, das torcidas mais famosas. E eles levaram metade dos 4 mil, eram torcedores oficiais, da torcida organizada. Então, cara, eu tava no inferno com os jogadores, imagina que foi o nosso primeiro torneio em 2015, começo de 2015, foi, a gente tinha quase nenhum ano de fundação de clube, foi o primeiro torneio internacional, a primeira viagem internacional dos nossos atletas, e eles entraram nesse caldeirão, assim, como se fosse La Bombonera, assim, a gente acabou perdendo de 3-2, se não me engano, mas foi uma história que a gente sentiu no caldeirão, assim, se a gente ganhasse, acho que o pessoal invadiria o campo, os jogadores levavam a gente embora. Tem que fugir da Turquia correndo. E no dia a dia do pessoal convivendo aí, é loucura ou o pessoal é disciplinadinho? Ah, então, aqui é um monte de piá, né? Um monte de criança, adolescente aí, como queira chamar. Acho que o mais velho, assim, dos jogadores deve ter uns 22 anos, 23. Aham. Uhum. Mas durante a época de treino, eles acabam sendo bem organizados. Acho que o que eu sempre vi de pro player é que eles conseguem focar muito durante a época de treino e depois, assim, quando eles têm aquele período de férias, é que eles metem o louco, assim. Sempre tem as festas pós-torneio, assim, acabou o torneio, tem uma organização que sempre faz uma festa logo após o final do torneio. Então, acaba o torneio, tem a final e não importa em qual cidade do Brasil é, aquela festa tá lá e vai dar uma festa que vai todos os jogadores de LoL pra lá, vai toda a torcida. E daí é quando o pessoal... Acho que libera um pouco a pressão desse treino, dessa constância, assim, de ficar o dia inteiro treinando, ter horário pra tudo. Porque como a gente treina, como o pessoal aqui treina horário fixo à tarde, né? Uhum. Eles têm que acordar a tal horário, tem horário pra comer e horário pra jantar e tudo mais. Acabam sendo bem organizados, assim. Tem aquilo, véio. Como se você estivesse morando com um monte de amigo seu. É, então. A diferença é que, como tem mais gente trabalhando junto, se fosse só os moleques, eles daqui já tinham pegado fogo, né? Mas, como é... como tem cozinheiro, como tem diarista, tem um pessoal assim, é muito mais organizado. Então, a gente tem mais causos como esse, assim, tem mais viagens e coisas desse tipo que tenham acontecido? Essas coisas aí. Pô, conta aí, Daniels, cara, abre o jogo aí pra gente, não precisa falar nomes. Ah, não, é memes que acabam saindo, é o caso do extravaso que eu te falei, nessas festas é dedo no cu e gritaria, e é os caras que treinaram durante 4 meses, é aquele famoso, ou os caras vão beber porque perderam, ou os caras vão beber porque ganharam, tipo, mas vão beber, e aí acaba saindo um monte de coisa, assim, mais antigamente, é que hoje em dia a gente tá numa estrutura melhor, mas... Salve aí pro antigo Mana JJ, que era um jogador pro player de CBLOL aí que tá aposentado, que na época que era menos organizado isso, tinha histórias dele que ele pulava o muro da GH à noite pra ir pra festa, assim. No outro dia tinha campeonato, o dono do time não deixava o cara sair, ele ia lá, pulava o muro, ia pra festa, voltava tipo 7 da manhã, assim, pra jogar campeonato, fedendo a cachaça e cigarro. Falavam isso. Caraca, muito, é igual muito jogador de futebol por aí. É, exatamente. Acho que acontece com todo mundo, poder não pode, mas acha um jeito de extravasar um pouco. Que legal, cara. E a torcida da INTZ? Ela é muito loucona? Muito fanática? Eu julgo, não existem estudos assim muito grandes, mas a INTZ é o clube, talvez o clube mais campeão aí, tenha uma das maiores torcidas, né? Uhum. Eu acho que realmente a PEN, que é nosso arquirrival, ele é um clube que existe ao dobro de tempo, tá? Ele tem uma torcida maior. A gente deve ser a que vem logo depois deles. Uhum. E sim, tem histórias, enfim, tem uma até engraçada que uma vez um dos atletas nossos, profissional, tava fazendo stream, a mesma coisa que o Daniels faz na Twitch. Uhum. E no fundo, lá no fundo, um dos outros jogadores tava pedindo pelo celular dele uma pizza. Então, quando ele pedia a pizza, ele falou: olha, eu queria 2 pizzas e tal, eu tô no endereço tal. E cara, assim, assistindo a live, era imperceptível. Dá pra você reconhecer que tinha um barulho no fundo, mas era imperceptível entender o que tava sendo falado, né? Uhum. Tava bem longe da stream. Um fã, né, um grupo de fãs aí, os amigos, foram pegar essa gravação, melhoraram o som com um programa avançado lá que eles conheciam, descobriram o endereço. No outro dia, a gente não compartilha muito o endereço onde está, por segurança, etc, né? Já que... Sim. E aí, cara, no outro dia tinha 8, 10... fãs do NTZ na porta, tocando campainha, gritando e tal, com placa. Então, foi muito engraçado, assim. Isso faz... Foi no primeiro ano do NTZ. Então, sim, tem torcedor muito fanático, igual tem no futebol e outros esportes. E agora a gente faz parte dessa torcida também. Primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui. E a gente compartilha um patrocinador também, né? Que é o PicPay. E então agora a gente também tá na torcida aqui pela INTZ daqui pra frente. E por que o nome INTZ? Pra finalizar, essa é a minha última pergunta. Por que o nome INTZ? É legal. Antes de tudo, eu queria agradecer também o convite. É um prazer. Realmente a gente tem um amigo em comum, né, que é PicPay, uhum. Mas considero vocês nossos amigos. Inclusive, estendo o convite pra vocês... Não sei se vocês são de São Paulo, mas estendo o convite para vocês quando estiverem em São Paulo, conheçam o nosso treinamento, venham aqui, a gente vai dar um presente bem legal para vocês. Eu quero camiseta da INTZ. Pô, eu também quero. O presente era um abraço, mas agora vocês pediram a camiseta. Ah, agora eu pedi aqui pra todo o Brasil, se eu não ganhava camiseta, eu caputasse. Beleza, quando eu estiver em São Paulo eu vou, quero conhecer mesmo, mas eu quero mesmo ser convidado pra essa festa aí que rola quando o campeonato acaba. O Daniels foi bem polite aí, bem polido, né? Porque tem duas festas, tem a festa que uma empresa faz, que vai todos os jogadores e tal, e tem a mais famosa dos clubes que chama Bailão Intrépido, que é o bailão do INTZ. A gente faz e eu acho que essa história que ele falou do cu e gritaria deve vir nesses bailões. Essa eu tava pensando se eu podia falar ou não, eu não mencionei, que era a nossa festa pra comemorar a vitória ou pra chorar a derrota, né? Então tinha. A gente fazia no dia de folga depois de jogar o campeonato. É. Mas queria agradecer o espaço, muito obrigado pelo convite. E era isso. Muito obrigado novamente. INTZ vem de intrepidez, então tem a nossa torcida, ela é autodominada de os intrépidos, né? Então INTZ vem de intrepidez, que significa destemido, valente, bravo e intrépido. Entendi. Legal, tem um navio de guerra americano que chama Intrepid. Ah, legal. Então é uma copiada da gente. Como que a gente pode assistir os streamings aí do Daniels? Cara, é twitch.tv/Daniels e no YouTube é Daniel Marcon mesmo, que é meu nome. Daniel Marcon. Beleza. Obrigado, pessoal. Estamos na torcida aqui. e estamos aguardando o convite aí pro bailão. Adeus! Valeu, um abraço e go em desenho. Até mais, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraini.